1-1-3-3-2-5, boa noite. Boa. Autorizados, correção, mantenha a posição ainda, que o portão previsto ao 2 está ocupado, aguarde. Quatro autorizados, chame táxi. 235, possível. Ok, não tem seu plano no sistema, provavelmente deve ser pelo horário, já deve estar aparecendo aqui. A conferida prevista é a da El, Leda e depois Bridge. O táxi à direita, tempo de espera, chama pronto para decolagem. 076, ingresso do pátio, vai ocupar a posição 2, 076. Ingresso no pátio, ocupação da 2, turno 076. Meia 3 no treino 4, aguarde. Retornador, boa noite, 604, ponto 04. Autorizado, alinhado e decolado, 604, vento 180 graus, 109. Ok, vem 313 agora, tá autorizado, chame o táxi. Quatro decola os 44, controle 208. Bom, 208. Boa noite. Controle é o Gol 1604. 604, submantenha 370, saída Momo, vigilante. Ciente, 370 na Momo. Salvador 3515, solicita. Sim. Voar, apelou. Mantenha ainda inicialmente o perfil de proa de bomb. Chame no ideal de descida. A gente mantém no bomb, chama na para descida. 5515. Boa noite, desse que mantenha 3 mil pés, ajuste 1019, chegada à Mari. 3.019 na marca, liberado no táxi? Liberado. 3 horas, qualquer na galera. Gente, livre o táxi até o ponto de espera, à sua direita, chame pronto a decolagem. Direita, ponto de espera, chamará pronto, meia segunda. Salvador, TRIP 5515 para descida. TRIP 5515, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1019. 3 mil pés, 1019, 5515. operador, muito boa noite, passageiro do 9808, informação Alfa. Seria do 9808, boa noite, autorizado chegada Mari, vou ir na proa de TAP, chame o ideal de descida. Poxa, a gente já está metendo a proa de TAP, conforme a instrução anterior, já está no ponto ideal, já. Você mantém a nível 060, passaria do 9808. 060, passaria do 9808. Controle, voa 7796, Alfa. 7196, chegada Mari, desça e mantenha 050, vigilância. 050, pode voltar, 7196. Não, mantenha pro de Mari. Autorizado 6313, alinhar e decolar 10, vento 180 graus, 109. Alinhar e decolar 10, vou chamar 63. Voo no 604, passa nível 160, chama o centro em 12685, alterna 2545. 12685, é? 12545. 12545, boa noite. Objeto 5796, reduz a velocidade 250 nós. Controle Salvador, uma boa noite, Oceanair 6313, passa 1600 pés. Oceanair 6313, boa noite, sube e mantém 360 na saída da EL, vigilância. Sobe e mantém 360, saída da EL, Oceanair 6313. Controle, se possível, para coordenar a pro de Leda, presente. Foi direto Leda, Oceanair 6313. Leda, Oxanã 6313. Boa noite, chegada Amã, desça e mantenha o 050, Oxanã 6224. Descida Amã, descida até o 050, 6224. Seria do 9808, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 050, limite ao localizador. Esquerda 050, limite ao localizador, passarudo. O 9808 reduz a velocidade para 2109. Reduzindo 2109, 08. IP 5515, vetor para sequenciamento, curve à direita na proa 225, limite ao curso do localizador. Direita 225, limite ao curso do localizador, 5515. Passaria do 9808, continue descida para 4000 pés, ajuste 1019. 4000 pés, 1019, passaria. O 595 desce e mantém a 2000, ajuste 1019. Desce para 2000 e mantém 1019, 5595, da frente. Jet 57116, vetor para sequenciamento, mantém a presente proa, limite ao localizador, desça e mantenha o 050. Mantém a proa, limite ao localizador, desce 050, desce 050. Sete no main, se redução para 2009. 2009, passaria do 9908, vai passar o curso do localizador. Seu novo limite agora é a magnética 130 de Simbra. Ok, vamos passar limite 130 de Simbra. IP 5515 para o localizador, curva à esquerda, na proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150 para o localizador, reportará estabilizado, 5515 da trip. M6224, redução para 2109. 2109, 224. Foi Salvador, o TAP 3305. 305, possível. A autorização para Recife, nível 330. Passaredo. Fita livre descida até 3000, passaredo 9808. Até 3000, pede. Subjet 5796, continue descida para 4000 pés, ajuste 1019. 3178, complete final ILS, chame a torre na frequência 118.95. 118.95. Zero, na Upper Risk 58 para Recife, nível de voo. Decola da pista 1-0 com curva direita na saída Pouca, transição Aracaju 5442 é o transponder. 1-2-0, decimal 8, controle, o TAS 3305. Correto, chama para acionamento. Chama para acionamento. Oi, Salvador, boa noite, 3178, final da X-ray. Seguinte, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 nós, 3178. Livre pouso. Fica aguardando a última prova para interceptar o Ed. Sené 6224 vetor para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 080. Esquerda 080, seus vetores para sequenciamento, 6224. 3000, passarei 2908. E mantenha 3000 e aguarde o último vetor para interceptar o localizador 9808. Aguardando, Magnete 030, confirma agora. Ok, ultrapasse ainda, aguarde. Seu limite agora é 140 de cima. Positivo, senhor. Webjet 5796 para o localizador, curva à direita na proa 160 e forma estabilizada. 60 por estar estabilizado, 76. Mantém 4000? Não, desça para 2000, ajuste 1019. 2019, 76. Estabilizado, localizador 5595 da Trip. 5595, complete final ILS, chame a torre na frequência 11895. 11895, obrigado. Palpite, responde 5444, controle 208, aerovia, aerofagina. Correto, chama para acionamento. Torre Salvador, boa noite, Trip 5595, estabilizado no localizador. 5515, ciente, aguarde autorização de pouso. Guardando, 5515. 385 com o centro Recife, Oxané 63, Bruno 3, obrigado, boa noite. Boa noite. Frequência 118.95. 224, curva à direita na proa 150, limite ao localizador. Direita 150, limitado pelo localizador, 6224. 6224 está livre descida até 3.000 pés, 1019 ajuste. Para 3.000 com 1.0.